em bom. Eita, caralho. Que clima caliente. Que ela bala de costa, também bala de frente. Vai com a buceta no pau sem dó. Abre as pernas e toma. E aí, R7? Toma, toma. Vem na base toma, do buchicho. Toma frente. Vai com a buceta no pau sem dó. Abre as pernas e toma frente. Vai com a buceta no pau sem dó. Abre as pernas e toma frente. Toma frente. Toma frente. Toma frente. Toma frente. Toma frente. Toma frente. Toma frente. Toma frente. Toma toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toca o beat mais uma vez nessa porra aí. Pras cliente, pras safada, pras tarada indelinquente. Aqui tá muito bom. Que clima caliente, que ela baila de costa, também baila de frente. Vai com a buceta no pau sem dó, abre as pernas e toma, toma, toma, toma, toma frente. Vai com a buceta no pau sem dó, abre as pernas e toma frente. Vai com a buceta no pau sem dó, abre as pernas e toma frente. Toma frente, toma frente, toma frente, toma frente, toma frente, toma frente, toma frente, toma frente. Toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai com a buceta no pau sem dó, abre as pernas e toma pet. Vai com a buceta no pau sem dó, abre as pernas e toma pet. Toma pet, toma pet. Essa vai passar pequinha, passa nada do baile presente. Vai com a buceta no pau sem dó, abre as pernas e toma pet. Vai com a buceta no pau sem dó, abre as pernas e toma pet. Toma pet, toma pet, toma pet, toma pet, toma pet, toma pet.